Começando o Nerd Patriarca no ar, e hoje vamos fazer mais uma cagada ensaiada sobre filmes baseados em jogos de terror. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Se você chegou aqui vivo, é porque você já está morto. Hoje eu tô aqui com o Everton. E o Ebo é um gênio, cara. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Sometimes I have bad dreams about zombies. My dad says the nice people at Phenotrans made a drug called Zombrex. If someone is bitten by a zombie, they take Zombrex once a day. Then they stay a person instead of becoming a scary monster. Phenotrans. Stay human. Muito bem, começando mais um Nerd Patriarca, e hoje vamos fazer mais uma cagada ensaiada. A cagada ensaiada dessa vez é de filmes baseados em jogos de terror. A gente já fez uma de filmes baseados em jogos de luta, e hoje a gente vai fazer em jogos de terror, certo? A quantidade de filmes era espetacularmente bizarra que a gente comprou, mas a gente selecionou 5 filmes pra comentar aqui no cast. Exato. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar pelo filme mais antigo. Os filmes não são tão antigos, são todos dos anos 2000. Vamos começar pelo filme mais recente, filme de 2015, filme baseado numa franquia da Capcom. Uma franquia bem até que famosa agora, né? Vende bastante. Sim, né? Verdade. O filme é Dead Rising. Na verdade, é o Dead Rising Watchtower, que é o primeiro. Foram lançados 2 filmes, e a gente vai falar de Dead Rising Watchtower, que é o primeiro filme. O filme é de 2015. O filme, ele é um filme lançado diretamente pro Crackle, que é um serviço de streaming, tipo Netflix, Hulu, Amazon. Então, o filme é de produção do Crackle e foi lançado diretamente pra essa plataforma. Graças a Deus, ele não chegou ao cinema, porque não merecia. Isso. Muito bem, pra começar, vocês acharam Dead Rising muito ruim? Só pra começar, as Zombrex de cu é rola, né, meu amigo? Cara, é assim, o filme ele é baseado no Dead Rising, é um jogo bem legal. Só que ele é um jogo da Capcom, então ele tem muito daquelas maluquices japonesas, né, cara? Exatamente. Então, tipo, o jogo o foco do jogo é você montar suas armas e matar os zumbis, né? E nisso tem os vilões malucos, que sempre tem nos jogos da Capcom, né? Agora, se ele tentar transformar isso no cinema, geralmente não é uma coisa que vai dar muito certo, né, cara? Pra começar, meu... Nossa, cara, tem uma coisa que esse filme traz que eu achei muito chato de ver. Eu não sei por que porra que eles têm o costume, eu vi isso em 2-3 lances, de colocar a câmera, sei lá, num pedaço de madeira, num sapato. Por exemplo, quando no início, na primeira cena do filme, quando tem aquela infestação que dá aquela merda e os zumbis começam a atacar, vocês lembram que o cara tava fugindo, aí o zumbi agarrou a perna dele e ele matou o cara com o zumbi com um pedaço de madeira? A câmera ficou em cima da madeira, batendo. É, tipo aquela GoPro, tá ligado? Exato, cara. Pra que que essa câmera quer dizer? Qual é a verdade? Eu odiava essa câmera, velho. Eu também. Não faz sentido essa câmera. Daqui vou colocar a câmera no cu do zumbi também pra mostrar o zumbi correndo. Qual é a vantagem, velho? Começando, o protagonista do filme, ele não é um protagonista dos games, né? Esse personagem não existe. Essa que é minha curiosidade. Eu não lembro desse cara. Mas eu não vi, não. Não, porque os protagonistas... Eu não sei o protagonista do último Dead Rising, né? Uhum. Mas os dois primeiros é o Frank West, né? Que aparece. Que aparece de forma babaca, não sei porquê. Tosquíssima, que porra, né? Que os caras colocaram o protagonista como um lixão, mas. Ou até o Chuck, que é o. Aquele de jaqueta amarela, que é do Dead Rising 2. Né? O protagonista do 3 é um cara chamado Nick Ramos, que não é o nome do cara, né? O nome do cara desse filme é Chase, não é? Chase, alguma coisa assim. Chase Carter, eu acho. Que também é um repórter, né? Então eles tentaram, porque o Frank West é um repórter, né? É um paparazzi, não é? Se eu não me engano. É um freelancer. E o cara... O cara também é um repórter, mas é um repórter. Tipo, não sei se eles não quiseram... Eles quiseram dar uma nova história, né? Pra franquia e tal. Aí vamos remodelar, fazer uma coisa nova, uma história nova dentro dessa franquia. E não deu muito certo, né? O cara também é um repórter, mas o roteiro do o filme... Como o filme é um... O filme é de baixo orçamento, né? Isso é perceptível. Uhum. Na verdade, acho que todos os filmes que a gente vai comentar... Não todos, mas a maioria é de baixo orçamento. Mas isso não quer dizer que o filme tem que ser ruim, né? A gente vê que o filme, ele se passa muito em lugares fechados, né? Então, tipo, ou é numa loja, ou é dentro de uma barraca, ou é dentro de um galpão. Então, são cenários que não tem muito o que fazer ali. Eles explicam as situações da cidade, eles explicam através através do jornal, que é muito típico de filme de baixo orçamento. E eles perdem muito tempo com isso, cara. Aquela repórter com o Frank West conversando no jornal. Puta merda, velho. Eu passava. Teve hora que eu passei o filme, que eu não assisti, velho. Não perdeu nada. Ali, aquele momento só servia pro Frank West aparecer e fazer piadinha sem graça com ela. E, cara, isso que é impressionante. Nem pros comentários do Frank West serem engraçados. Pra você falar, pô, esse momento eu vou dar risada. Não, o cara realmente só falava merda. E qual o sentido de apresentar ele como um babaca, velho? Na verdade, o personagem pode até ser um idiota, né? Mas será que precisava colocar ele no filme? Já que não colocaram ele como protagonista, refazendo a série que ele é protagonista, precisava colocar ele num momento idiota, assim. Nossa, cara, que... Não, errado, né? Errado. Ainda bem que não foi pro cinema, porque ninguém precisou ver e lembrar que o filme era baseado num jogo e falar, pô, mais uma vez os caras cagaram baseado num jogo, né? E aquela interação da produção de armas, que é uma coisa muito, muito característica do jogo, do Dead Rising, né? Ela não funciona muito bem no filme, né? Não, horrível. E você vê que é muito aleatório. Tipo, os caras se juntam, pegam um carro, aí eles pegam aquela senhora lá que falou que matou a filha, porque a filha tentou morrer dela, ok. É, aí eles pegam o carro. Vamos dar uma geral na história. Os caras estão lá na cidade, onde o pessoal tá meio que confinado pra receber os Zombrex, né? Que é o remédio que cura a infecção zumbi. Porque o jogo é isso, né? O jogo você é geralmente um personagem que tem que buscar os Zombrex. Você tem um determinado tempo pra aplicar em você, né? Então eles pegaram essa premissa e tal. Só que no filme, os Zombrex que estão oferecendo não funcionam nas pessoas. Então elas começam a virar zumbi e os caras começam a investigar isso, né? Essa é a ideia inicial, a ideia principal do filme, né? Aí o que acontece? Tem o isolamento da cidade, né? Que eles barram o acesso das pessoas até certo momento lá. Em certo ponto do filme, não pode passar de uma área isolada. Lado lá X, e quem estiver lá na cidade, com os zumbis que se foda. Exatamente. Nesse momento, nós temos o protagonista, mais a menina X, e mais a mamãe X. Na verdade, o protagonista, ele é um repórter que tava filmando essas pessoas, conversando com elas, pra ganhar audiência, né? Ele é um repórter de internet, ele não tem nenhum jornal, nenhum veículo de TV. Então ele tava gravando as matérias, e o engraçado é que a personagem principal junto com ele é aleatada, né? É aleatória a aparição dela, né? Ela tá parada lá e ele fala, ah, vou conversar com essa moça aqui, e do nada a moça acaba entrando como a protagonista junto com ele, né? Faz a dupla com ele. Mas o protagonista não tem carisma nenhum. Ele não sabe. Você fica torcendo pra ele morrer, porque parece que ele faz tudo à má vontade. Deve ser um ator profissional também, eu imagino. Cara, tem uma visão genial dele. Você se lembra quando eles estão presos lá, onde eles fabricam as armas deles? Sim, sim. Na hora que eles vão sair, saem primeiro as duas mulheres, né? Saem, depois ele sai todo equipado, né? Puta, essa cena eu ri demais dessa cena. Ele sai com um martelo, com um cortador do outro lado, da outra ponta, né? Um bastão. Bastão, uma bolsa que parece ter mais equipamentos. Exatamente, ele começa a lutar com o zumbi. Aí ele dá um golpe, beleza, ele vai matando zumbi e tal. Com tal. Slow motion, hein? Slow motion, todo no estilo, ele dá uns combos e tal. Aí ele começa a perder as armas. Só que é muito engraçado o jeito que ele perde as armas, porque ele bate num cara e os zumbis pegam a arma dele e foda-se, sabe? Roubam a mochila dele. Olha, é muito engraçado, velho. Ele tá todo equipado. 2 minutos depois ele tá sem nada, velho, se escondendo, velho. Ele é muito inútil, muito ele inútil, é velho. E a gente esqueceu de uma coisa muito importante. Quando eles pararam pra fazer as armas dele, do nada apareceu a gangue dos junglers, gladiadores do futuro, pra saquear a árvore, né? Porque não faz sentido aquela gangue ali também, né? Você viu que outro cenário que deve ter te incomodado muito também. Você viu que quando o cara pegou a katana, passou andando na rua e foi cortar o braço da zumbi, os caras filmaram um sapato do cara. E tipo, ele cortou o braço do zumbi, daquela mulher zumbi, o braço caiu no chão, mas ela continuou viva. E ele deixou quieto. Foi só pra ele cortar, e detalhe, foi pra ele cortar, mas não mostrou o golpe que ele deu, só mostrou que ele cortou o braço. E a cena que mais incomodou certamente todos nós foi a mulher amarrando a espada na pá, velho. Puta velho. Porque fica muito mais fácil você manusear uma espada amarrada numa pá do que ela solta. Não basta a bainha que tinha aquele negócio gigante ali que já perdia metade dos movimentos dos samurais da katana. Ainda vai me botar uma pá? Então, aí eles quiseram pegar a ideia do jogo de montar armas, só que eles aplicaram de uma maneira muito tosca, velho. Eles falaram, vamos juntar isso aqui, vamos ver. Tá certo que a mãe lá, a outra mulher lá, ela faz uma arma que você faz no jogo. É exatamente aquela arma, que é a vassoura com o facão, né? Mas amarrar uma espada na pá não faz sentido algum, né, cara? Ou pegar um... Mesmo porque uma vassoura com um facão é mais fácil, né? Só passar a fita e tá feito. O outro pega o escudo, põe uma hélice de alguma coisa X, gruda com o durex e vira... Sei lá, vira uma arma estranha também, que o cara leva embora. Eu achei bizarro que o cara foi. Aí a mina apontou a arma pra ele, pediu pra ele deixar a espada. Ele tava com a gangue de assassinos armados. Aí ele pegou o durex e foi embora. E na cena seguinte, não, porque... um minuto depois, o cara vai pedir ajuda, ele vai... Mata o cara, deixa a mina morrer, mostra que é fodão. Mas na outra cena que a mina roubou a arma principal do cara, ele foi embora dando risada, como se tivesse de bom. Bom, exatamente, interpretações horríveis, o roteiro não faz sentido nenhum. Eles deixam um gancho pra fazer outro filme que saiu, por incrível que pareça, tiveram dois filmes do Dead Rising, eu não vou assistir o segundo. Com certeza não, porque ele não me convenceu nem no primeiro. Imagina se me deu vontade de assistir o segundo. Não. Eu não vou assistir, deve ser uma merda tão grande quanto essa, ou maior. Em questão de atuação, que o Vinícius comentou, que nem você vê, aí nessa sequência em que ele faz todos esses movimentos que não servem pra porra nenhuma e foge o protagonista. Ele reencontra o zumbi policial e o zumbi palhaço, que eu odiei, por sinal. É a mesma cena inicial do filme. Aí vocês perceberam que quando ele colocou a arma no nariz do zumbi palhaço, o zumbi palhaço realmente ficou com medo de tomar um tiro? Sim. Mas caralho, ele é um zumbi, não faz sentido. Não, antes disso o zumbi policial tava atirando, velho. Puta que pariu, ele conseguiu errado. Caralho, aquele roupa, cara, não faz sentido algum. Pra completar a merda, quando o zumbi palhaço vai morder o cara, as meninas vêm com um carro, tipo, muito lentamente, o carro não acelerou. Se o carro tivesse acelerado muito, ia ter matado o protagonista também. E conseguiu arrancar a cabeça do palhaço. Como? É gelatina aquelas cabeças? É, exatamente, gelatina. Mata com fogo, você vai fazer uma arma. E você vê a ideia deles depois, que genial. O carro sai como se tivesse, como a cabeça do palhaço era vermelha, né? Sai como se fosse o nariz de palhaço do carro. Sim, né? Parabéns. Que merda, hein, cara. É uma grande porcaria, né? Grande porcaria o Dead Rising. Eu acho que eles pararam no segundo, né? Como eu disse, teve uma continuação, mas vai ter. Por favor, parem com isso agora, porque não dá, realmente não dá pra continuar com essa franquia no cinema, né? Apesar de os jogos vendem tanto, né? São bons e tal, fazem puta que um sucesso, acho que tá no 3 ou 4. É que o jogo ele abraça a tosquice, né, cara? Uhum. Então, se você... então, ele é divertido por isso, né? Tipo, não tem muita história. Você vai lá e você tem que cumprir o que você tem que fazer, né? Só mas no jogo? Tem uma história e tal. Não, história tem até. Até tem história, mas a diversão fala mais alto. É, exatamente. Não tem como você montar um filme teoricamente sério com base naquele jogo, sabe? Tem como você chegar e pegar um jogo bom e colocar uma cena onde uma idiota abre uma porta cheia de zumbis criança e vê uma zumbi bailarina e abraça. Porque a mãe não era ela, não é a filha dela, não, né? Não, porque se fosse a filha dela, usou até o transporte, porque no final ela matou a filha, porque ela falou, pegou a pá. É, realmente eu achei que era a filha dela, mas não é, não. Não pode ser. Porque ela não ia se vestir de bailarina. E outra, eu acredito que ela matou a filha, porque ela falou, puta, ela tentou me morder e tava com a faca na mão lá. Tipo, eu acredito que ela matou a menina, entendeu? Aí do nada ela olha pra uma bailarina zumbi grotesca e fala, ai filha, desculpa, a mamãe tá aqui e morre comida de graça. Eu acho que, na verdade, um jogo como Dead Rising só podia gerar um filme bizarro, assim, sabia? Eu não vejo um filme bom. Tem que se esforçar muito, vai. Daria pra fazer. Um Dead Rising. Daria pra fazer. Só se for, tipo, realmente abraçando a tosquice, uma coisa mais de comédia, mas com foco nisso, né? É o Zumbilândia, é o Zumbilândia, né? É, exatamente. Dá pra fazer isso, mas, puta... Mas a partir do momento que tentam fazer algo sério, dá nisso. Dead Rising Watchtower. Não assistam, por favor. É muito ruim. Is there any way this thing came from the outside, from the surface? The planet is completely dead. It came from somewhere, lady. Portman, shut up. The atmosphere on the surface can't support life. Maybe it doesn't need air. It could have come from another planet or something. What, like an alien? Look at that thing! Portman, you need to shut the fuck up! Vá Vamos voltar 10 anos agora pra um ano maravilhoso pros filmes de jogos baseados em jogos de games de terror. Em 2005, a gente teve o lançamento pela Universal Pictures. Não é qualquer um, Universal lançou Doom, A Porta do Inferno. Realmente faz jus ao nome. Filme foi dirigido por Andrzej Bartoszek, e aqui, eu não sei falar o nome dele, o cara é polonês, eu não vou saber falar o nome dele. Eu sei que ele dirigiu Street Fighter, A Lenda de Chun-Li, que a gente já comentou no Cagada Ensaiada, jogos baseados em jogos de luta, e dirigiu também o clássico do SBT, que era Romeu Tem Que Morrer, do Jet Li. Todo mundo assistiu esse filme, velho. Você deve ter também lei de incentivo à cultura lá na Polônia também, que nem tem na Alemanha pro Will Ball, que não tem esse filme, velho, não é possível. O Doom, A Porta do Inferno, é baseado no Doom, né, que é um shooter clássico, talvez um dos mais clássicos, né, que foi lançado em 92, se eu não me engano. 93 Doom saiu pra diversas plataformas, acho que teve uns 4, 5 títulos. Sucesso também, criou muito mecanismo de jogo novo na época. Enfim, foi um jogo muito, muito famoso. Eu acho que a franquia meio que morreu hoje em dia, né? Foi muito pra frente, mas é um jogo clássico. É, o pessoal pode até achar estranho que a gente tá falando do Doom, né? Que é um jogo de tiro, né? Mas a temática dele é de terror. Sim. No final você enfrenta demônios, né? Exatamente. Essa pegada meio futurística, né? Mas é bem focada no terror mesmo. E eu acho que ele saiu recentemente o novo Doom, que fez até. Parece que é até que é legalzinho e tal, mas. Ah, é? Não tô por fora. Eu acho que eu joguei o clássico assim pouquíssimas vezes. Mas o filme Doom, ele tem no seu elenco. O filme é protagonizado do The Rock, então eles realmente tiveram um investimento bom no filme, né? Os caras contrataram um ator fodido. É. Já era famoso na época, ele era, né? Era famoso, mas não era o The Rock hoje, né, cara? Exatamente. Ah, não, é. É, exatamente. Era só o Rock, mas deixa o The Rock. Mas foi um filme que teve 70 milhões de dólares de orçamento. Então um filme que teve dinheiro pra ser feito e teve uma receita de 55. Então ele não se pagou, obviamente, né? Porque ele é uma merda gigantesca. Eu esqueci de falar no filme anterior as notas que eu tinha buscado na internet do Rotten e do IMDb. O Dead Rising, só pra eu pontuar, o Dead Rising tem 29% no Rotten e 5.2 no IMDb. Como eu falo que o IMDb é bonzinho, né? Ele dá notas boas pro filme. 5.2 pra essa merda gigantesca, eu não consigo entender. E o Doom também tem 5.2, ele tem 19% no Rotten. Ele é pior que o Dash Rise. Ele é um filme, assim, que você vê que realmente, com o orçamento, ele é bem feito, em questão de armas, figurino, essas coisas, de ambientação. Mas o roteiro simplesmente é horrível, bizarro, ridículo e não faz sentido nenhum. A gente tem o The Rock, a gente tem também tem o Carl Urban, né, que é famoso, tem a Rosamund Pike, que é a atriz do Garoto Exemplar, né, que eu acho que é o filme que ela ficou mais famosa agora recentemente. E também do filme que a gente já comentou, que é o Herói de Ressaca, no podcast da trilogia do Corneto. Então, realmente, o filme teve um orçamento pra contratar ator, pra fazer, só que ele não conseguiu cumprir a proposta do game. Eles tentaram fazer um filme de terror, que assustasse, e um filme de ação. E acaba que não funciona nem de um jeito, nem de outro. Ah, cara, puta, só de lembrar a porra daquele personagem do Portman, velho. Cara, é uma coisa que eu sempre quis entender. É o seguinte, por que todo filme de, sei lá, terror espacial ou alguma coisa, ou de um grupo mercenário espacial, o grupo é tão bizarro, tão heterogêneo, tá ligado? Caramba, tipo, não casa nada com nada, velho. Eu não entendo. Será que, tipo, sei lá, um padrão que tem que ser assim, velho? Cada um tem que ser um tipo, velho. O outro lá, que eu esqueci o nome, o cara derrubou. O cara é tão spec ops que ele vai descendo a escada e derruba um tambor lá, o gás lá, faz um barulhão, dá pra ele morrer de tudo ali naquela cena. Aí o cara fala, ai meu Deus. Aí do lado o cara para e fala, putz. Pega uma faca, corta o braço e fala, pelo nome de Deus, vamos. Se perde tempo no filme pra mostrar isso que não leva pra lugar nenhum. E o filme, ele gira em torno de um grupo de pesquisadores, né, que fazem experiências genéticas. E no jogo não tem nada a ver isso, né? Não tem esse grupo de pesquisadores que fazem experiências genéticas. Se eu não me engano, são realmente aliens, ou demônios, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com humanos que tentaram aprimorar outros humanos através de X, que eu não entendi durante o filme o que era. Era mudança de DNA e tal. Então, se eu não me engano, eles estavam estudando um genoma que eles encontraram nos esqueletos, X lá, de uma tipo uma investigação arqueológica que eles estavam fazendo lá em Marte, sei lá que é. E lá tinha, sei lá, um DNA, um coisa X que... Eu lembro que aquele fóssil tinha até um nome, chamava ela de Lucy, tinha ela e o filhote, filho, qualquer coisa assim, né? Aí eles estavam com a ideia que o DNA podia ser... Tinha uma característica no DNA que transformava a pessoa em pessoa boa e a pessoa ruim, né? Então, de acordo com, eu lembro que elas... com quem era... Quem era infectado podia ser um monstro, sim, ou podia ser um super-humano, uma pessoa forte. Aquela cientista, ela falou que tipo, tinha um cromossoma a mais, isso dava super força, saúde, e, tipo, deixava mais top, deixava tunado quem tinha essa porra. Aí entra isso que você falou, né? Se a pessoa era malignamente do mal, virava um satanás. E os personagens não são muito cativantes, né? Vamos dizer, o roteiro primeiro já não funciona muito bem, né? Porque ele vai explicando essas coisas, mas muito picados. Os personagens são decisões muito burras. Por exemplo, o Sargento The Rock, eu não lembro o nome dele no filme. Acho que é Sarge. Mas The Rock. É Sarge? Ah, nossa, que criativo. Ele chega, o primeiro lugar que ele vai é pra sala de armas. E ele vê que tem armas fodas lá. Aí o que que ele faz? Ele larga, ele fala, pô, tem armas aqui fodas, né? Que legal. Aí ele sai de lá e depois uma outra parte ele tem que voltar pra pegar a arma que ele já sabia que era foda. Tipo, por que não pegou na primeira vez que ele tava lá? Se ele já sabia que alguma coisa tava acontecendo naquele lugar. É, e leva em consideração o que o Everton falou. Cara, é incrível como aquela equipe não combina em nada. O garoto, eu acho que tava limpando lá o quarto. Aí o Sarge falou: ei, garoto, você vai entrar na tropa. O Porto foi uma babaca. O cara da fé é um. Morreu, é idiota. O outro negão grandão lá que o Zangete ligando é o que mais deu trabalho pra morrer. Que ele saiu na mão com o monstro. Uhum. Era na cela, né? De elétrica. Exatamente. Mas também. O irmão da cientista. Também marromeno, né? Serviu ali pra poder fechar ali, lutar com o The Rock, mas tudo bem. É o protagonista ele, né? O cara da Gatling Gun, que eu esqueci o nome dele. Destroyer. Ele fez lá Destroyer. Puta, cara, que cena que me deu raiva. Os caras andando, aí vê que tem um barulho tipo no teto lá naquela, né? Aquele negócio de ventilação. O cara vai botar a cabeça, velho. Como assim? Aí ele mata o macaco, né, cara? É, velho, por que ele colocou a cabeça? Que soldado é esse, velho? Aí uma coisa que eu não entendi direito no filme, tinha alguns daqueles bichos, eles tinham origem de animais? Ou não? Todos eram de origem humana. Sei lá, velho, não entendo também. Vamos dizer que só humanas, já é o bastante. Só humanos, né? Porque acho que os animais estavam lá pra fazer testes e tal, mas os bichos mesmo eram transformados, os demônios e tal, os aliens, enfim, como você quiser chamar, aquelas mutações genéticas eram de origem humana, realmente, eram cientistas, né? Que sofreram um ataque, sim, lá inicial. Mas assim, uma coisa que não é explicada é como que aconteceu o ataque inicial. Ele simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Mas ninguém fala como aconteceu, qual foi a origem. Ele tava fazendo pesquisa, mas enfim, não mostra o cara que fez a cagada que gerou aquilo. Uhum. Tipo, simplesmente os caras vão lá e resolveu o problema. Entender que aquele monstro mais forte, mais parrudo que o Destroyer enfrenta, já tá no estágio de evolução fodida. Então provavelmente ele foi o que deu início ao evento no começo do filme, que deu a merda toda. Provavelmente foi aquele monstro, um grandão, entendeu? Deve ter sido algum cientista que foi infectado, aí foi evoluindo, os caras tentando investigar, foi evoluindo, e deu a merda toda. Agora, a grande questão que fica pra mim é, por que a porta do inferno? Cara... Eu acho que deve ter algum game que tem esse nome, esse título, sei lá. Ou tem alguma coisa nos games que faça relação a isso. Mas eu não sei te dizer, porque no filme não tem sentido. Mas eu imagino que seja do game essa origem. Eu também não faço a mínima ideia. Só teve uma coisa que eu gostei desse filme, cara, que é mais próximo do final, quando o protagonista pega a arma e, tipo, vai atrás da irmã dele, já tá meio com poderes sobre-humanos lá, e dá aquele jogo de câmera igual como se fosse um jogo. Aquela jogadinha de câmera achei legal. Cara, eu achei uma merda. Eu achei horrível. Merda, eu achei a melhor coisa do filme. É que é mal feito, né? Tipo, é tudo muito em cima, no jogo não é assim, né? Sei lá, mesmo assim não funciona, véio. Pra mim é uma merda, tá ligado? É, foi a única coisa que eu gostei dessa porra desse filme, cara. E não faz sentido dentro do filme, né? Outra coisa que não faz sentido nenhum é aquela mudança do The Rock virar um vilão. Por quê? A questão da câmera lá não é. Faz todo sentido no filme. Pra homenagear o game. O cara fez aquela cena pra homenagear. Ah, tudo bem, mas que é aleatório, é. Então uma sequência de ação pra fazer aquilo. E eu gostei porque eu me identifico mais com aquela cena do jogo. É, faz sentido. Agora me explica porque The Rock virou o vilão do filme. Por que que ele matou o moleque e depois ele quis matar todo mundo? Eu acho que The Rock virou o vilão do filme, porque como você tinha comentado, se a pessoa tiver índole má, vira um monstro. Se tiver índole boa, vira um super-homem. Como The Rock, o personagem dele, já tinha uma índole má, queria matar as pessoas, os sobreviventes, matou o garoto, que não servia pra porra nenhuma também. Então ele dá pra entender que ele já tinha uma índole má. Aí ele foi infectado por um dos monstros e virou o mutante do mal. É exatamente isso que eu entendi. entendi também. Ele era um cara que, tipo, ele focava na missão, não importava, matava quem fosse. Aí, como ele tinha ido mal, quando ele foi pego, ele ficou do mal, né? Só vocês querem dizer que esse diretor é um cara ousado, né? Porque ele pegou o The Rock, que é um mocinho do cinema americano, e transformou ele no vilão do filme. Novamente, o The Rock não era o The Rock, cara. Era só o Rock. É, cara. Então, tipo, pra ele ser vilão, foda-se, né, cara? Exatamente. Coitado, se você tá falando de valorização de personagem, pega o personagem, o Mac lá, aquele soldado Mac. Você viu pra quê? Cara, é engraçado. Então, cara, recupera, chega aí, vem ajudar a gente, deixa o cara aí com a granada e dane-se. Aí na primeira cena o bicho arranca a cabeça dele, velho. O cadeirante do futuro foi mais útil do filme que o Mac. Cara, a luta final também eu achei muito tosca, velho. Eu não puta, mano. Pra que colocar aquela luta final? Pra mim, foi idiota, sabe? Ele saindo da mão, eles trocando soco, velho. Lembrei de uma coisa importante. Contando que eles falam... Porque eles são soldados, né? Soldados tem que lutar de homem a homem. Ele queria mostrar que é mais forte que hoje. Eles comentam da sala de arma. Uma coisa que eu achei engraçado é que se você tem uma base espacial, tem de tudo um pouco, tem laboratório, tem a porra toda, e tem a sala de armas, por que caralho você sempre tem um rifle gigante? Só tem uma arma na sala de armas? Não, tinha um monte lá. Tinha um monte gigante lá. Ah, não, porque aquela arma era um protótipo especial que eles estavam em desenvolvimento. Tinha um monte, mas por fora tinha um monte de arma. E não sei se você... É que aquela era especial. Ah, uma coisa que é menos ruim do filme é o efeito dessa super arma aí. Eu não achei tão ruim. Ela dissolve as coisas. Agora, você vê que engraçado? O The Rock tá tão bizarro nesse filme que quando o Portman é atacado, ele chega pra atirar no monstro. Só que ele mata o Portman também, se o Portman por acaso tivesse a chance de estar só ferido. Porque quando ele deu o tiro, queimou metade do Portman junto, levou o cara junto também com o tiro. É, o cara tava cagando lá, né, cara? Exatamente, morreu de forma suja, mas aquele personagem era chato demais. Mas o que vocês acharam dos efeitos especiais do filme? Dos monstros e tal. Eu acho que o filme que tentou criar um clima de terror também, não mostrando direito o monstro, mas também não funciona, né? Porque também é mal feito, sei lá. É, eles usaram a técnica de esconder o máximo, né? Eles falam tudo escuro, escuro pra caramba, o monstro aparece de relance, assim, parece só uma mão. Então. Tá correndo, lá no fundo da tela. É, não. Não achei. Mas ele não consegue criar. Mas o filme não consegue criar em momento nenhum uma tensão. Pra ser sincero, não. Mesmo com aqueles personagens, você não vai criar nunca. Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Voto? Pode falar. Ah, então, é que assim, eu não achei o Velho dos Monstros nem espetacular, mas nem também um lixo. Achei ok com um filme de ficção, porque aquilo ali tá com mais cara de ficção científica do que terror. Isso é fato. Achei ok. Mutantes gigantes que soltam a língua. E que soltam a língua mesmo, né? Tipo, literalmente, eles não só colocam pra fora, eles jogam pra fora a língua, né? Não é a língua, aquele negócio lá que eles infectam o outro? Ah, tá, exatamente. Enfim, é um filme esquecível também, né? Uma cagada ensaiada, mais um filme de game que não deu certo. Mais um filme que o bonitão polonês aqui tentou, que o nome dele eu esqueci, mesmo porque eu não consegui nem falar. O Andrzej Dash. Se eu tenho um ouvinte polonês, eu tenho família, por favor, manda um áudio pra gente. Falando a pronúncia correta do nome desse cidadão aqui, só pra eu poder xingar ele perfeitamente. Ele não trouxe bons filmes pra gente. Ele tá colaborando bastante com o podcast. Isso eu tenho que agradecê-lo. Mas esse filme não foi bom, viu? Não foi nada bom. Did you have a nightmare? My mommy says that there's nothing to be afraid of in the dark. Your mother's wrong, kid. Being afraid of the dark is what keeps most of us alive. I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your angel tonight. Em 2005 a gente teve o lançamento de Alone in the Dark, O Despertar do Mal. A direção é do alemão Will Boll, que é um diretor conhecido para quem não vou dizer pra quem gosta de cinema, mas pra quem tenta, às vezes, assistir filmes baseados em games. O cara é um cara que se esforça realmente pra fazer filmes baseados em games. Só que o problema é que ele nunca acertou. Ele tem até a fama de ser o pior diretor do mundo na internet. Eu não sei se essa fama é boa, né? Mas é a fama que ele tem. Alone in the Dark é baseado na franquia Alone in the Dark, que teve 5 ou 6 jogos, eu não sei. É uma franquia de 92. Franquia de 92. O primeiro jogo foi pra PC. PC, vou só confirmar isso, pra PC. Mas depois teve lançamento pra PlayStation. Uhum. E o último jogo foi em 2008. Eu acho que foram PlayStation 3 ou 4 jogos. 3 ou 4 jogos no máximo disso. Foram Alone in the Dark, foram 3 jogos. E tem mais 2 tipos spin-offs, uhum, né? Tem Alone in the Dark and The New Nightmare e Alone in the Dark 2008. E o filme não tem relação nenhuma com nenhum dos jogos. É um filme de uma história nova. É mais ou menos um filme que passa depois do Alone in the Dark e The New Nightmare. Nossa. Que é de 2001. Mas é um filme de uma história nova. Só o nome do protagonista que é o mesmo. Parabéns, que ligação aí com o jogo, o nome. Quer dizer, eu imagino que seja. É o Edward Carnaby. Não, sim. Não é? Ele é do jogo. É o Carnaby, exatamente. Que no jogo original ele é um detetive de casos sobrenaturais que é contratado pra resolver um crime, um mistério numa mansão. Isso no Alone in the Dark original, né? Aí depois tem as outras expansões dos jogos que realmente continuam com a mesma temática. E uma coisa impressionante desse filme é sobre o que fala esse filme, velho. Esse filme tem um dos piores roteiros que eu já vi na minha vida. Não faz sentido o que acontece. Você não consegue entender qual que é o objetivo do filme. Eu sei. Ele começa de um jeito e começa e vai pra outra direção várias e várias vezes. Entendi. Mas, por favor, Evaldo, explane pra gente. Eu assisti duas vezes. O que eu entendi é o seguinte. A gente tem o Edward, que é um investigador sobrenatural. Que, pelo que você disse, seria o filme deve ter uma lógica aí que é depois dos eventos do game. Ou seja, então ele já investiga, ele manja. Bem, é o que ele diz. Ele é um investigador sobrenatural. É, ele diz até pro taxista. É, exatamente. Aí, beleza. Ele tá num caso X, tá investigando não sei o que lá. Aí, por algum motivo Y, ele encontra aquela cientista, que o nome dela também é dentro da franquia dos jogos, que por sinal eu esqueci o nome dela. Alguém escreve na internet pros personagens do filme Alone in the Dark. Ele encontra aquela arqueóloga e ela começa a trocar ideia com ele, que tem uma tal de um povo antigo chamado Abicani, que escoava um demônio da sombra X. E aí eles transam, porque tem que ter cena de sexo aleatória, porque nada liga os dois a sexo, mas eles transaram. Não. Pelo pouco do que eu entendi do filme, eles tiveram já uma relação, tanto que quando eles se encontram, ela tem a melhor atuação possível, né? Quando ela abraça ele e depois dá um soco nele, cara. É genial a atuação. É a Tara Reid, por falar não, nisso, né, cara? Vou consertar uma coisa que eu tô falando. Eles têm uma certa ligação, sim, a conta certa, porque como esse filme é depois dos jogos, nos jogos eles já trabalharam juntos nos games, então faz todo sentido esse filme ser depois do jogo original. Então eles, de fato, já se conhecem. Não, eles se conhecem porque o cara, ele era um detetive da sessão 713. É 713? Não, sessão ou 730? 730, que é uma sessão de investigações sobrenaturais dentro do FBI. Foi isso que eu entendi. Ou do governo americano. Sim. O problema é que depois da cena do sexo, o filme entra em outro filme. Porque você tem o ataque dos monstros das sombras. Do nada aparece um exército, meu Deus, guerra, tropas, mina abandonada, explosão, caverna. E na verdade o filme não faz sentido nenhum. Porque no começo ele voltando pra aquela cidade, dá a impressão que ele tá voltando pra cidade pra fazer alguma coisa, que não, também ele não faz. Ele tá lá com o taxista, de repente tem um cara perseguindo ele, a gente tem uma cena de perseguição, de luta contra um cara que tá atrás de um objeto que ele tá carregando. Essa cena de luta é brilhante, o golpe que o cara dá é genial, cara. O cara, ele sobe tipo no... é como se fosse uma ponte, né? Ele sobe lá e ele cai, mano, com os dois cotovelos nas costas do cara, velho. Que golpe é esse, velho? Não, e o pior é que ele estava de frente pro cara e deu a volta na cidade, subiu na ponte pra pular em cima dele. Engraçado que outra coisa que eu também não entendi é que no início do filme vem aquele texto e o cara vai contando a história, né? Provavelmente o protagonista está contando, o Edward. Aí fala, não, porque os cientistas X começaram a fazer testes envolvendo as entidades das sombras e crianças órfãs, gerando assim os Sleepers. Então os Sleepers vinham com poderes diabólicos. Alguém viu algum Sleeper, alguma criança num orfanato, alguma chiquitita, alguém viu alguma coisa? Não, as crianças, teoricamente, ele era uma das crianças. Ele era uma. Só que o bizarro é que na história eles passaram por umas experiências, essas crianças. Sim, né? Sim. E ele não manifestou a... Porque no decorrer da história, Bloody, as crianças, como elas cresceram, desperta nelas aleatoriamente uma intenção de matar alguém que eu não sei quem é também. Porque esse filme não faz sentido nenhum. E uma delas era o Christian Slater, né? Que é o Edward Carnby. Só que o dele não manifestou porque ele tomou um choque. Ele tomou um choque. Ele se escondeu na casa de alta voltagem lá do orfanato. Mas caramba, como ele não morreu? Isso que eu fico abismado, tá ligado? Ele tomou um choque, mas não morreu, velho. Deve ser pelo poder do negócio que ele tinha. Cara, que bizarro. Então, exatamente, ele faz essa busca pelas crianças. Então, o primeiro plot do filme é ele fazer essa busca pelas crianças desaparecidas, né? Uhum. Exatamente. Ele vai... Porque a mulher liga pra ele, fala, tá, o seu amigo sumiu, não sei o quê. E tipo, foda-se, né? O amigo dele aparece uma hora, luta com ele, e dane-se. Nunca mais aparece, não aparece mais a mulher do cara, não aparece mais nada, velho. E aquele personagem engraçado, o comandante Burks também, que é o meio que rivalzinho dele, mas eu também não sei de onde saiu. Ele é o comandante dessa sessão de investigação sobrenatural. Ah, entendi. E ele estava atrás desse caso, ele sabia que tinham essas criaturas, né? É, o pessoal pode olhar assim e falar, pô, esses caras não assistiram o filme, estão chutando. Não, a gente assistiu o filme. A questão é que o filme não se explica, né? Então a gente tem que deduzir, a gente tem que preencher os vazios. Senão, e no meio de tudo isso, a gente tem um cientista, que é o chefe da personagem da Tara Reid, que a personagem dela chama Aline Cedrak. É do jogo que tem a gente tem um cientista, né, que ele quer abrir um portal que libera essas criaturas, né, que tem um portal do mundo da escuridão e do mundo da luz, né, ele quer abrir um portal para essas criaturas andarem livres, leves e soltas aí pela humanidade. Mas também que é uma coisa que não é explicada, ele aparece uma cena, depois ele vai aparecer lá no final, sem ninguém saber que ele tava lá. Olha, eu tenho, tipo, só pra nada acontece. Dar mais um ponto aqui pro que o Everton comentou. Vocês que estão ouvindo o podcast, se vocês, mesmo depois do que o Everton comentou, pra pensarem, pô, esses caras estão falando de qualquer jeito, estão errados, o filme é bom, eles não entenderam porque são burros. Tem uma cena em que rola um tiroteio aleatório no escuro. Se algum de vocês entenderem a cena, a gente dá real... Caralho, eu não entendi o que tava acontecendo naquele tiroteio. Eu também não, velho. Eu acho que ele repetia a mesma cena umas 15 vezes, cara. Não, com certeza. Esse filme ele repete várias vezes a mesma cena. Essa é uma das piores cenas de tiroteio, se não for a pior cena de tiroteio que eu já vi no cinema. E o que acontece? Pra começar, o protagonista, ele tem uma casa, que eu não sei se é um apartamento, se é uma casa, se é um celeiro, porque a casa dele é um depósito gigante. Primeiro só mostra uma cama, depois mostra que tem um depósito. A casa dele é gigantesca. Cara, e o que acontece? Muito engraçado, porque na hora que a Aline, que é a Tara Reid, né? Que ela fez o... Puta, qual filme mesmo? É um Sharknado, é, pode ser. E ela chega lá pra fazer a cena de sexo com ele, que é bizarra, por sinal. Toca uma música muito chiclete. Você fica com a música na cabeça. E nisso ele acorda lá na cama dele e tal. E invadem lá a casa dele, né? A mina entrou pra transar com o cara e o cara tava dormindo. Nem ele sabia que ele ia comer alguém, ele tava dormindo. Exato. E invadem a casa dele, cara. E é muito engraçada a transição, né? Porque ele sai da cama dele, aí ele vira pro lado, tem um pallet assim de madeira, velho. Você olha assim, onde ele mora, velho? Eu não entendi, velho. Eu imaginava que era num apartamento, mas quando começa. E essa cena de roteiro é bizarra por quê? Porque um monstro, ele aparece dentro da casa do cara e ele começa a atirar no cara, né? No monstro, né? Aí quando começa a ter a ficar tudo escuro e ter os flashes dos tiros, o exército também está atirando junto com ele. Isto é, eles invadiram a casa do cara e ninguém percebeu. Ninguém sabe por onde foi. Gente, vocês não têm ideia o que a gente tá querendo dizer. Imagine que tem uma pessoa dormindo numa casa barra galpão, aí chega uma menina aleatória e faz sexo, chegam monstros aleatórios pra matar e chega o exército. E não, e depois disso ele faz amizade novamente com o chefe do exército e eles vão pra uma mina abandonada resolver a situação, né? A situação que você até agora não sabe qual que é. Você imagina que seja exterminar os monstros e quando você chega lá você descobre que na verdade é não deixar o cientista abrir o portal, que e os cientistas é esse que eles não sabiam que existiam até então. Isto é, o filme não tem sentido nenhum. Ele é uma costura de partes aleatórias. Parece que eles pegaram, eu não sei, eu não joguei os games, mas talvez eles tivessem pegado um pedaço no meio do 1, aí pegaram o começo do 2 e colocaram o final do 3 e tipo, embaralharam e jogaram dentro do filme. Vamos pensar que foi isso. E é tão aleatório, porque não sei se vocês lembram, tem uma parte que o cientista tá com o monstro aprisionado lá numa jaula, aí ele cutuca o monstro e injeta o sangue do monstro no braço, mas não serve pra nada isso. Não explicam se isso dá super força pro cara, se isso deixa ele viver mais. Não tem uma explicação, ele simplesmente faz. E também não dá uma explicação por que ele cultiva aquele monstro. E outra, o monstro, ele. Primeira vez você tem uma impressão que eles são seres das sombras, né? Então, teoricamente, eles aparecem, não deveriam ser atingidos por bala. Aí eles dão uma explicação para um tipo único de bala que consegue atingir ele, certo? Vocês lembram disso? Sim, que ele só tem um. Só tem um rifle, um pente dessa bala, né? Exatamente. Os caras usam uma vez no filme, aí quando acaba, a bala acabou, não tem mais. E a bala parece hipoclérica, cara. Mexendo a porra. E o mais engraçado é que depois que eles vão pra cena final, que eles têm que ir pra mina, pra mina, né, abandonada e tal, resolver os mistérios da humanidade ali dentro, e tá tendo toda uma batalha do exército contra os monstros, que também é horrível, muito mal feita. Nossa. Com efeitos bizarros, assim, de câmera lenta, porque esse diretor, ele adora uma bala em câmera lenta, né, só que ele não sabe fazer, ele nunca vai conseguir fazer. Você tá falando desse do exército. Ficou horrível. Você falou do negócio do exército, é um negócio engraçado, não sei se vocês lembram, o exército inteiro tá se preparando, se armando, os caras têm Gatling Gun semi-robótica, semi-quase automática, que segue o movimento das mãos, armas super tecnológicas, só que detalhe, eles não devem ter as mesmas balas que matam um monstro, não sei, deve ter, foda-se. E fica um cara lá, ei, José, ligou a luz? Ainda não. Aí fica a mesma cena, já ligou a luz? Ainda não. Aí o cara vai, liga a luz, tá tudo ok, tudo funcionando, dá 3 segundos, a luz apaga, os caras morrem. Alguém não fez o serviço direito. Mas isso é verdade, né? Ninguém pensou em acender a luz pra matar esse. Provavelmente esses bichos não devem aparecer durante a... quando tem um lugar iluminado, né? Eles até tentaram, mas o filme foi tão mal escrito que nem pra dar um tempo, pra matar alguns monstros e acontecer alguma coisa que vai foder tudo e queima lá o negócio que gera luz. Não, quando o cara acende, aparecem os monstros. Quando os monstros aparecem, queima o bagulho da luz e tá tudo bom. Agora, cara ouvinte que escuta o Nerd Patriarca e assistiu Alone in the Dark, e talvez até goste de Alone in the Dark, por que não? Porque a gente gostou do filme. Eu queria uma explicação do final do filme, porque realmente não entendi. Não que eu tenha entendido o resto do filme, mas o final especificamente não entendi mesmo. O que acontece? Os cidadãos estavam nessa mina abandonada, impedindo o fechamento, a abertura do portal interdimensional X, e o protagonista saiu com a sua amada, a Aline, né, o detetive Edward com a Aline, saíram da mina. Só que ele sai pelo porão de uma casa no meio da cidade, tipo, não tem nada a ver com a mina que eles estavam, velho. Como é que eles foram pra lá? E outra, a cidade está abandonada, não tem ninguém, só tem eles. O da mina dá pra entender porque eles saíram da mina do orfanato, né? Onde teoricamente eles eram lá os objetos de estudo, né? Exato. Que não ajuda muita coisa, né? Mas o fato da cidade estar abandonada, eu não faço ideia. Pra mim ele gravou a cidade, tá ligado? 6 horas da manhã, quando no feriado, quando feriado, não tem ninguém, tá ligado? Ele gravou. Você vê o certeza que a cidade não ia parar pro Will Bow gravar lá no The Dark. Eu tenho certeza. Pega o protagonista falando, ele fala: os Abak lá, os Akanis foram derrotados. Agora tudo está bem, eles sumiram. Aí do nada, na mesma sequência que ele fala: mas agora eles voltaram. E termina o filme. Um monte de barulho de monstro correndo, gritando, e a cidade se vazia. Por incrível que pareça, apesar desse roteiro não muito coeso, teve o primeiro filme, teve uma sequência, Alone in the Dark 2. Eu não assisti, eu imagino meus colegas não assistiram também. Não. Também imagino que eles não irão assistir. Tá bom, eu tô mentindo, eu já assisti, né? Tá bom. Ele é ruim que nem esse. Eu entendi menos ainda que o primeiro filme. Então ele deve ser uma porcaria completa. Então, Alone in the Dark é realmente muito ruim. Muito ruim, e não lembra nem de longe um game também, né? Pra começar, não tem nada de game nele. Eu posso não ser um conhecedor do game Alone in the Dark, mas eu tenho certeza que não tem nada disso no game. Nada do que acontece nesse filme. O filme tem mais pegada de magia, espírito, querendo encarnar, pegar um hospedeiro. Mais bagulho das trevas, magia negra, no jogo, né? Eu digo. Agora no filme, é horrível, né? Alone in the Dark é horrível. Muito ruim. 2005 não foi um ano bom, viu? A Doom e Alone in the Dark. Alone in the Dark foi pro cinema, né? Não sei se. Deixa eu ver se eu tenho informação de money. Não tem, eu não consegui achar informações de money do Alone in the Dark. Provavelmente não foi muito bem. Mas as notas do Rotten, ele tirou 1%. Em nota da crítica e 10% em audiência. No IMDb ele tem 2.3 de 10. Então quer dizer que o filme é... Você tem uma noção, o filme não é bom, tá? Se a gente não tinha te convencido ainda, as notas vão te convencer. É horrível. What is it? My name is Alice. And I remember everything. Vamos para 2004, um ano antes, para ver se a coisa melhora. Em 2004, a gente teve a continuação de um filme de uma das mais famosas franquias de games de terror. Talvez uma das pioneira que tenha começado o gênero, não sei dizer, mas talvez a mais famosa, que é Resident Evil 2 Apocalipse, 2004. A direção foi do Alexander Witch, não me pergunte qual outro filme ele fez, mas o Paul W.S. Anderson, que é o produtor de toda a franquia, estava lá como produtor dessa obra-prima. O primeiro filme, eu não sei dizer se ele é muito ruim. Ele é só ruim, eu acho. É só ruim. Ele é só ruim, o primeiro filme. Uhum. Mas o segundo filme, ele é horrível. Porque o segundo filme, ele tenta colocar coisas, mais coisas do game, e acaba não colocando nada acertadamente, nada que faça relação. O segundo filme, basicamente, ele é baseado no Resident Evil 3. Sim. Certo? Nossa, cara. Resident Evil 3, protagonizado pela Jill Valentine, e com o arqui-inimigo, um dos vilões mais icônicos do Resident Evil, talvez até dos games, que é o Nemesis, né? Vinícius, eu não vou aguentar, eu preciso dizer uma coisa que tá entalada na minha garganta, desde quando eu acordei hoje de manhã e sabia que a gente ia gravar o podcast agora. Toma cuidado com o que tá entalado na sua garganta. Puta que pariu. Me fazem um filme inspirado em Resident Evil 3, e a Jill Valentine, que é a protagonista do jogo, não faz nada e não serve pra nada no filme. E não só isso. Exatamente. Os caras botam uma cosplay da Jill Valentine, né, cara? Porque ela tá com a roupa igualzinha, velho. Isso que não é muito prático, né, cara? O Nemesis nem olhou pra ela. Ela não serve de nada no filme. Essa franquia do Resident Evil, ela tem como protagonista a Alice, né, que é uma personagem criada pra essa franquia. E, assim, ela obviamente ela não é inspirada, ela é inspirada nos games, mas ela só traz elementos games com uma história diferente, só que a história é horrível. Meu Deus do céu. Não, desculpe o ouvinte que gosta, porque Resident Evil, todos os filmes são ruins, todos, sem exceção nenhuma, todos são ruins, de doer, mas talvez o 2 seja um dos piores. Mesmo porque, ó, quando a gente se reuniu, a gente pensou até em falar da franquia toda, mas aí seria muita coisa, então a gente escolheu um desses filmes. Aí teve que escolher um desses filmes, então a gente escolheu Resident Evil 2 Apocalipse, que realmente é muito ruim. É, e porque... E a história, se... A história, só pra falar rapidinho, ela se inicia exatamente onde acaba o primeiro, né, com a Alice saindo lá, sobrevive ela e o outro engenheiro, ou geneticista, alguma coisa assim, o cara só sobrevive com ela e o cara vai virar o Nemesis, né, e ela vai ficar na cidade pra sobreviver. Raccoon City, né, porque eles estavam embaixo da colmeia, né, que eles dizem, que é embaixo de Raccoon City, e o T-Vírus se espalhou pra cidade e teve toda a infecção da cidade e tal, então eles lacraram a cidade, enfim, e eles têm que sobreviver aquela noite naquela cidade e sair daquele local que tá infectado de zumbis. Aí eles juntam um grupo, né, tem o grupo dos Stars, né, são os caras que, como se fosse um exército, uma espécie de exército, tem a Jill Valentine com o grupo dela também, né, que entre eles tem o Capetão, que pra mim não faz sentido nenhum aquele personagem no filme inteiro, cara. E a Alice também, né, cara, que aparece lá. E também tem os mercenários da Umbrella, né? Isso, tem. Então, então eles introduzem Stark nesse filme, né? Acho que já não tinha aparecido a Stark ainda no outro filme, que é um... Porra, o Stark é super importante pra franquia. A gente tem a Jill e a gente tem o Nemesis. A gente tem o Linker. É o Linker? É Linker o nome do monstro? Lá tem Linker, isso é pra zumbi. De personagem mesmo, pra você poder falar, não, realmente isso vem da franquia. A gente tem o Carlos Oliveira. E de fato ele tocou Carlos Oliveira no jogo Resident Evil 3. Sim. A gente tem o Nikolai Ginovaev lá, que também é do jogo, é um mercenário. A gente também é da... A gente tem o Ash Ford. Então, esse é o Ash Ford. Tem um problema, né? Só que eles só vão aparecer muito mais pra frente, né? Não nada a ver com Resident Evil 3, Ford, né? Eu posso estar errado, desculpa fãs do Resident. Mas aquele Ashford não existe. Nem a menina e nem o cara. O Charles Ashford não existe. Porque assim, esse jogo foi baseado no Resident Evil 3. Só que a família Ashford Howard, ela é mais apresentada no jogo Resident Evil Code Verônica. E o Charles Ashford não existe. Porque só existe o que foi mostrado até agora nos games. Tem o Edmund Ashford, que se juntou com o Marcus e o Spencer para fazer a Umbrella. E tem o Alexander Ashford, que começou o projeto do The Verônica. E no Code Verônica a gente tem os irmãos lá, o Alexia e o Alfred, se não me engano. Só Charles Ashford tiraram do cu de algum zumbi. E a Angie, qual o nome da filha? Angeline Ashford, qual o nome dela? Angel, chamam ela de Angel, não é? Ah, eu não lembro. A menininha? A menininha também não existe, saiu da galáxia também. É, eu imaginei que talvez pudesse ser ela crescer e ser aquela menina do Resident Evil 4, né? Mas não tem nada a ver, né? Isso aí, não faço sério, não lembro muito dela nos outros filmes, não. Acho que só foi nesse filme mesmo que ela apareceu. E por universo que o filme acontece, tudo bem. É bem mencionado mesmo, é Resident Evil 3, ok. Só que, meu, a carga de personagens, porque o Everton comentou, você põe o LJ lá, o cafetão, que porra, não faz sentido algum. Tem a Terry, que é a repórter, que também só serviu de carne moída para os zumbis comerem. Horrível. Horrível, de um nível grotesco. E de vilão mesmo, você tem o Nemesis e o cara lá da Umbrella, que também não serve pra porra nenhuma, só morre no final mesmo por zumbi. Cara, o filme é brilhante, tem umas cenas geniais, nossa, né, cara? Cara, esse filme é brilhante. Pra vocês terem A cena da igreja, pra mim, é fantástica, velho, porque não faz sentido algum, velho, nada, velho. Os caras lutando lá com o Link, é uma puta perca de tempo aquela cena da igreja, que você pega a parte do cara cuidando da irmã zumbi. Isso agrega no quê? Aí chega... Ali é uma cena que eles tentam colocar um terror psicológico, alguma coisa assim, né? Tipo The Walking Dead. Mas não funciona, né? Tá tirando, velho. Não é possível. Ah, eu tô tentando adivinhar o que o cara pensou, né? Tentando ajudar ele, mas realmente não funcionou. Eles queriam fazer aquela cena da hélice quebrando o vitral e jogando a moto pra cima de um jeito impossível. Eu não sei como ela fez aquilo, cara. Cena de ação. Olha, eu não entendo muita coisa de. Eu não entendo muita coisa de física, mas eu tenho certeza que aquilo é impossível. Cara, cenas de ação são péssimas. Coreografias de luta são todas horríveis. O que me incomodou mais ainda dessa cena da igreja é que eles falam: ok, tem mais um zumbi por aí, vamos embora, vamos. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos pelo cemitério? Ok, vamos pelo cemitério. Até aí, eu falei: ah, ok, não vão levantar mortos-vivos. Caralho, levanta um exército de mortos-vivos? Mano, como eu não entendi também, cara. Do nada, velho. Ele falou, acho que o cara pensou: bom, é um filme de zumbi, né? Eles vão passar pelo cemitério. Ah, deve ser lá que os zumbis vivem, né, cara? Vamos fazer uma menção à volta. Vamos fazer levantar um monte aqui, mano, não faz sentido algum. Nunca teve isso no Resident, cara. Ou teve, eu tô enganado, velho. Cara, eu não me lembro. Você que é fã de Resident, se você souber da existência de zumbis que levantam dos túmulos em algum jogo, manda pra gente por e-mail, como se comunica com a gente. Porque, cara, até onde eu sei, tem um vírus que pode ser emitido pelo ar, ok, que é o contato da mordida, o ataque de algum zumbi, beleza, mas, puta, o cara tá morto debaixo da terra há 80 anos e levanta, não dá isso não. É, talvez seja uma introdução nova pro filme, né, e tentando levar o filme a outro nível, né. Tanto que ele nunca mais fez isso, né, só aconteceu nessa cena, porque eles teriam que matar ou brigar com alguém naquele momento, e eles estavam no cemitério, e eles tinham que fazer alguma coisa. Tinha que ter a cena da hélice dando um chutinho pra trás de slow motion. É, e puta, que coreografia de lutas mal feitas, né. E, pô, o Nemesis é bizarro. Não tem mais. Mas depois do cemitério você tem a porra da cena do LJ batendo o carro porque viu prostitutas zumbis. Esse cara tinha que morrer nessa cena. E o que eu fico mais. O que eu achei mais bizarro é uma cena que eles estão. Ele encontra lá o pessoal da Umbrella lá. Só os Stars. É, o dos Stars, né? Pode ser. Isso, só os Stars. Ele encontra eles e tal. E aparece o Nemesis, né? O Nemesis eu não acho tão ruim o Nemesis. Não, eu achei ele muito bem feito até. Tirando que ele fala, né? Exatamente. E ele começa a tirar, ele mata todos os caras, caralho, mas não mata, velho. O cara, velho. E aqui, o cara tava no centro, velho. Ele algum, mais tem algum poder de exatamente. O engraçado é que estão todos os caras da Stars que são treinados pra um tiroteio, mortos um do ladinho do outro, e ele tá em pé com as duas armas na mão. Tipo, como é que só ele sobreviveu naquela merda, velho? Por mais que o Nemesis tenha mirado, quer dizer, mirado não, o Nemesis voltou na... Ele atirou no meio, ele só atirou no meio. Ele só atirou no meio, né? Porque aquela arma que ele usou, parece uma Gatling, obviamente ela vai atirar reto, ela vai matar o que tiver na frente. Como é que elas balancearam daquele maluco? Eu acho que ele tava bem escondido, só pode ser. Ou então, ele usou uma magia. um item do game que a gente não conhece, ele fez alguma coisa. E como é que ele morreu que eu não lembro? Ele não morre. Quem disse que ele morre? Ele não morre. Ah, ele ficou até o fim, né? Sabe quem é que morre nesse filme? Cara, meu Deus, esse filme é impressionante. Sabe quem é que morre nesse filme? Se você jogar Resident Evil 3, um dos vilões, um dos antagonistas lá, é esse Nikolai de Novaev. Que ele é tipo um mercenário. Tipo assim, ele não é pica da galáxia, mas, meu, o cara faz muita merda. O cara trai todo mundo. É tipo um vilão legal e foi aproveitado em outros games aí da franquia. Ele é um vilão legal. Sabe como é que ele morre nesse filme? Ele morre atacado por um cachorro. Caralho. Tinha que morrer de algum jeito, irmão. Velho, como é que você pega um personagem que realmente tem peso na franquia e mata com um cachorro? E assim, isso, cara. Aqueles mercenários. É a magia do cinema. Aqueles mercenários, o Carlos, velho. Aquela cena que você tem no início do filme, o Carlos lá olhando no teto do prédio, a menina correndo, a menina foi mordida, o Carlos desce com a corda pra fazer o efeito bonitinho, pra salvar a menina, pra no final falar, ok, vou me matar, porque eu assisti o filme do Rick, a vingança do Rick. Ela vai, se joga do prédio e não serve pra nada, certo? Não, porque ela se mata, né? Realmente, não serve pra nada aquela cena. Só pra ele falar, pra ele mostrar a habilidade dele em pular de um helicóptero. Concordas. E não fez mais nada durante o filme, né, também. Cara, a cena da escola, né, chata pra caralho, tem a pegada do cachorro. Tem a outra perna. Então, o problema é que o filme ele tenta fazer essa ação quando a Alice está em cena e também fazer o terror, né? Com ambientes fechados, tipo na escola, na igreja, de você ir em quarto, ver o que está acontecendo, que é característica do game também, né? O terror e a ação. Só que não funciona do jeito que é montado no filme, né? Tem o terror, não é mal feito, principalmente pela interpretação dos personagens, que é horrível, os atores péssimos desse filme, e também pelas cenas de ação que são muito mal coreografadas e mal feitas, você, né? Você tira pela própria apresentação dos personagens, foi o primeiro filme, se eu não me engano, o primeiro não teve nenhum personagem de peso da franquia original, se eu não me engano. Porque é só a Alice mesmo na cara. A Alice nem existe, né? Na franquia. É só do filme mesmo. Mas, por exemplo, nesse filme você teve a Jill, e, meu, a Jill chegou à moda caralha. Chegou atirando a cabeça de zumbis, atirando na cabeça. Pronto, sou Jill. Acabou, foda-se. Não tem nada, não tem nenhum contexto pra Jill. Ela sabe que eles são zumbis e tem que atirar na cabeça porque, meu, ela joga Resident Evil, Alice. Só se for, né? Cara, o final desse filme pra mim também é um absurdo, né? De ruim, velho. Que eles capturam cai o helicóptero deles e tal, e parece que a Alice é a única que morreu, teoricamente, né? Que é a única que tá nos escombros lá do helicóptero, né? E nisso a Umbrella recupera ela, né? Leva ela pra fazer uns experimentos e tal. Aí nisso resgatam a Alice, né? Mas quem resgata ela? São os caras que sobreviveram, que é a Jill, o Carlos e o Café. Então que virou. Ele virou um agente, velho. Não faz sentido isso, cara. Não, gente, mas eles conseguiram entrar lá na base da Umbrella. Muito bem, de eu buscar ela. Então, eles estavam disfarçados e tal. Até aí passaria pra mim, mas o fato do cara tá lá, pra mim não passou, tá ligado? Por favor, a gente não pode esquecer de mencionar a batalha final entre a Alice e o Nemesis, né, gente? Que aquilo ali foi de cair o cu da bunda, né? Em algum momento do jogo, eu joguei há muito tempo Resident Evil 3, eu não lembro se a Alice sai na mão com o Nemesis. Não, só nesse jogo, né? Pra começar. Mano, no Resident 3, cara. A Jill sai na mão com o Nemesis, né? Não. Tipo, só pra fazer a comparação. Resident 3, você lutar com o teu Nemesis, você tem que ter a bazuca. É isso. Você dá tiro de bazuca nele. Ou você tem que se tocar das dicas que o game dá. Por exemplo, tem uma cena que você tá lutando com ele numa cozinha e o gás tá vazando. Aí você tem que se tocar, você tem que tacar um negócio lá pra explodir. Ok. Cenas, agora sair na mão. Já começa a moda caralha, né? Que a Alice e os caras lá no chão, ela desce um prédio lá do 16º andar pra chegar no prédio e matar os caras. Não faz sentido nenhum. Ele vai estar se escondendo uma lata de lixo? Exatamente. Ela queria ser tipo furtiva, né? Não, e porque tinha que ter a cena dela descendo na corda. Tananá. Aí teve a cena que fez mensal ao Code Verônica, tamputa que raiva daquela cena dela correndo, o helicóptero atirando. Precisa copiar? Precisa ficar tão na cara assim que os caras querem mencionar que é o do jogo? É aquela questão, Ivaldo, de. O problema não é nem esse. O problema é ser mal executado dentro de um roteiro falho, né? De um filme inteiro falho. Você faz um filme com elementos do Resident Evil 3, por que você vai colocar cenas do Resident Evil Code Verônica. Porque eles misturaram. Se eles soubessem fazer um roteiro. Exatamente, misturaram tudo. Se fosse um roteiro bem feito, talvez pudesse até misturar um jogo ou outro, mas fosse bem feito é uma coisa. Mas quando tudo é mal feito, a tendência é qualquer referência que tenha lá, a gente ignorar ou então achar ruim. Não só achar ruim, é ruim de fato. Agora, não é só a gente que acha. Não entendo como é que essa franquia continuou tanto, porque, caralho, eles pegaram gente, Nemesis. Cara, é ícone da franquia Resident Evil. Até hoje, um dos vilões mais amados. Ele perde levando soco na cara. Ele perde na porrada, gente. Isso não pode. Cara, eu não entendo essa fascinação dos caras têm pra fazer os caras lutarem na mão, velho. É que nem eu falei do Doom também. Eu não entendo essa fascinação. Pra mim, funciona a cena de luta assim quando tem um objetivo ou quando o personagem é feito pra isso, né? Mas pra mim, a Alice, ela é muito mais de atirar, tá ligado? Sim. O clima da ação do filme é muito mais uma questão de tiro do que de luta em si, né? Aí os caras gostam de assistir isso, né, velho? Puta merda. Ah, impressionante. E pra piorar, vai se tirar logo o Nemesis. Além dela vencer um dos melhores vilões da franquia na mão, o cara ainda tem um momentinho de voltar à memória e ajudar ela. Uhum. Sério, gente. Puta que pariu. É muito triste o que fizeram com Resident Evil no cinema. Me desculpe você que gosta, mas não tem condições. Esse filme é muito ruim. Aí você fala. O 2 é horroroso, os outros são ruins. Aí você fala, não pode piorar. E você lembra só de um nome aí, Albert Wesker. Mas isso não vai entrar na conversa. Só queria citar esse nome. Ai, ai, ai. Resident Evil. Que merda de filme. Deixa eu falei as notas do Resident Evil? Não, Resident Evil 2. Ele teve um orçamento de 40. Ah, mas o foda que dá bilheteria, né? Então, por isso que acho que durou tanto. Ele teve um orçamento de 45 milhões e deu 130 milhões de bilheteria. Ai. Então, bilheteria era aceitável, né? De crítica, ele teve 21% no Rotten, mas ele teve 60% de público. De média. Então ele teve um bom recepção do público. E 6.2 no IMDb, mas o IMDb é muito bonzinho. Então vou começar a não considerar as notas dele. Então, por público, o público até gostou. Mas esse público não inclui nós três aqui. Eu tenho certeza que muito mais gente. Porque o filme é realmente uma merda gigantesca. Ah, cara. Então, põe gente nisso. Porque quem realmente gosta da franquia, gosta das histórias, dos games, tenho certeza que não abraçou essa porra também, nunca. Porque quem gosta desse filme é realmente quem nunca jogou um jogo do Resident Evil, mas não tem nem noção do que acontece no Resident Evil. Porque, ou então alguém que gosta de filme de ação por gostar de filme de ação, assim, qualquer coisa que aconteça, tendo tiro, tá bom pra mim. Sim. Porque realmente esse filme não dá. I don't know, we got this map. It's somewhere in the San Juans. You must know where that is, right, Skipper? You crazy? They crazy. No, I don't think so. Excuse me? I said forget it. Yeah, forget it. Forget it. I mean, stop talking. Stop walking. Why? Why? Why? Why? They always ask why. You know what they call this island? Isla del Muerte. Muerte. That's Spanish for death. In case you don't speak Mexican. Vamos fechar a lista? Nosso quinto filme cagada ensaiada, baseado em jogos de terror. Esse é bom. Filme de 2003. Mais uma vez a gente volta com a direção do incrível Will Ball. Foi um dos primeiros filmes que ele fez baseados em games, né? Porque o cara tem... Acho que o objetivo de vida dele é esse. Fazer filmes baseados em games. Então ele lançou em 2003 um filme baseado no clássico jogo do fliperama. Um jogo da Sega. Que é o House of the Dead. Exatamente. Ele lançou o filme do House of the Dead. Incrível. Cara, esse filme é incrível. Esse filme realmente é incrível. Esse filme é incrível. Pra começar a história do game, o game já não tem uma história muito boa, né? Porque é um shooter de primeira pessoa, de fliperama, então não tem que ter história, né? Você tem que atirar. É, a gente falou no podcast do Dreamcast também, né? Sim. A gente falou bastante do House of Dead e falamos que a história não é aquelas coisas, né? Tanto que a gente brincou que um personagem, a história de um personagem é ir buscar o outro, né? Exatamente. É, basicamente aqui, né? São aqueles agentes lá da AMS, quer saber a informação que tá tendo uns ataques, uma invasão X no lugar X. E uma lá resgatar o outro. E já tava em missão, é isso. Exatamente. E o que acontece? A única relaçãozinha mínima que acontece é porque tem um cientista nos dois jogos, tanto no jogo quanto no filme. Um cientista, tá certo que do filme não é bem um cientista, mas é alguém que faz uma pesquisa que quer dar um aperfeiçoamento genético, quer imortalidade, essas coisas. É ligação, porque quando começa a balada, na primeira cena do filme tem escrito SEGA. Tem o símbolo da SEGA. É, e também, e no filme. filme também. Eu já vou falar o final do filme, que isso foi uma merda. Então, no final do filme aparece também os caras chegam na ilha lá e eles falam que são da AMS. É isso, entende? Só isto é, a ideia era continuar o filme, né? Agora, a história brilhante do filme, mesmo. Qual é? A história é uma história. Primeiro eles tentaram misturar um gênero de filme americano de festa, de balada, de jovens, com zumbis. E pegaram o nome do House of the Dead e colocaram no filme. Talvez pra criar um impacto ou criar uma ligação. Então, a gente tem um grupo de dois caras e três meninas, três garotas, que vão pra uma ilha tal, se divertir, talvez seja férias ou qualquer outra coisa assim. E eles querem ir pra uma ilha que eles sabem que tá tendo uma puta de uma festa, né? Patrocinada pela SEGA. É, especificamente, eles querem ir pra rave na ilha, cara. Patrocinada pela SEGA. Exatamente. E eles vão de encontro a um capitão e falam assim: pô, vocês querem me levar? Vocês podem me levar lá, tal? E o capitão fala que aquela é a famosa ilha Isla de la Muerte. Não, meu espanhol não é dos melhores, mas é o que ele fala. Tô imitando o que ele fala. É a Ilha da Morte, né? Que é uma ilha que tem histórias de morte, não sei o que. Falando, cara, não, a gente dá o dinheiro, tal. Você leva a gente lá. O capitão aceita e leva eles lá. E obviamente a ilha é uma zoada por zumbis. O filme se desenrola assim: eles vão pra essa ilha e começa a acontecer os fatos dos zumbis atacando. Eles têm que sobreviver no período do filme daquela ilha. Então acaba encontrando outras pessoas que estavam naquela festa. Só que o problema desse filme é o roteiro. Não vou dizer que o roteiro é um problema, porque o roteiro é simples. É uma merda. É simplesmente uma merda. Ele tem o começo, meio e fim, e as coisas acontecem. Mas o primeiro problema são os, vamos dizer que os atores, eles não são profissionais. Eu acho que eles não são profissionais. Não, eu vou dizer isso. E a gente... uma coisa curiosa. Os atores é da patota do Will Bow. Por quê? Porque esse diretor, ele trabalha com os mesmos atores. Quem assistiu Alone in the Dark, como nós assistimos, pra fazer esse cast, a gente assistiu House of the Dead, obviamente, e tem os atores, eles estão nos dois filmes. Vocês perceberam isso, né? Uhum. Os mesmos atores. É, a missão inicial do cara do Alone in the Dark. Se o Christopher Nolan pode fazer isso, porque o Will Bow não pode, né, cara? Não tô dizendo que é errado. Tô dizendo que o Christopher Nolan faz isso, o David Fincher faz isso. São diretores que estão ali no nível do Will Bow. Não é a mesma coisa, mas estão ali, estão chegando. Eles precisam se esforçar um pouquinho mais. E assim, a interpretação dos atores é bizarra. É bizarra, de um nível grotesco e engraçado. Esse filme, muitos filmes na nossa lista, a gente tá fazendo cagada, porque são filmes que são realmente ruins, mal feitos. Mas esse filme, ele chega a ser tosco de trash. Ele chega a ser engraçado, de tão ruim que ele é. Sim, ele chega a ser trash. Porque ele é bem engraçado, velho. Tem umas cenas que você racha o bico, você fala, não é possível. Vamos dissecar essas cenas, né? Ah, só quero então levantar uma coisa importante antes da gente dissecar as melhores cenas. Como o Vinícius falou, esse filme tentou ser adolescente, besterol, juvenil, baladesco. Então, puta, perdeu-se um bom tempo de filme mostrando seios, tentativa de sexo, seios, bebida, tentativa de sexo, seios, tentativa de sexo, calcinha. Aí depois o filme começou. Uhum. O início do filme é só isso. Só. E a gente começa, então, quando eles chegam na ilha é que o filme começa de fato, né? A valer. Os zumbis, eles aparecem e tal, o filme inteiro. E eu não fui pesquisar o nome do maquiador, das pessoas que trabalharam com maquiagem. Não que eu entenda de maquiagem de cinema, mas realmente os caras que fizeram esse filme, eles deviam estar começando, né? Eles não devem ser profissionais assim há muito tempo, porque os zumbis são bizarros, muito mal feitos, toscos, chega a ser engraçado até. Bom, de repente o cara falou: pô, eu joguei o jogo no Dreamcast, fazer um gráfico bem, fazer uma maquiagem bem arcaica pra parecer bem tosco, cara. Negócio. Só se for isso. Não é possível, cara. Realmente os zumbis são cabeças de latir e foda-se. O filme, quando o grupo chega na ilha, né, onde tá acontecendo a festa, eles chegam, não tem mais ninguém na festa, né? Porque os zumbis invadiram, o povo ou morreu ou sumiram, né? Ou viraram zumbi, ou sei lá. Ou se esconderam, que tem um grupo que tá escondido, né? Aí a primeira coisa que os caras fazem é ver se tem cerveja. Aí eles pegam um copo lá que tava em cima da mesa, começam a beber a cerveja que tava lá jogada e falam: pô, mas não tem ninguém aqui, que estranho, né? Mas vamos ficar aqui, vamos curtir. Eles começam tipo a festejar entre eles, tá ligado? É muito bizarro, velho. Não, isso, o cara encontra a camisa com sangue no chão e foda-se, é balada. Já era, isso acontece. É, eu gosto de beber, mas acho que não faria isso. Aí já é o limite da tosqueira, né? E da burrice, né? Porque eles veem que tá tudo abandonado, eles encontram uma camiseta toda ensanguentada e mesmo assim eles acham normal. Na verdade, nem todos, né? Os dois idiotas acham normal. É, tem aquelas meninas que acham estranho e vão investigar no meio do mato. E nisso, o brilhantismo do Wellbow é assim, genial, né? Que ele bota as transições nas cenas, ele põe as cenas do jogo, velho. É brilhante isso, velho. E é tipo um frame. É como se fosse a Jequiti. É igualzinho o negócio da Jequiti do Silvio Santos. É do nada aparece o frame. E na verdade, esse frame ele funciona. Tem umas coisas que eu acho que ele não foi muito coerente, né, o Wellbow. Primeiro, esse frame, não, isso aí ele leva pelo filme inteiro, né? Ele mistura a cena de ataque do cara atirando, brigando com os zumbis, com as cenas do jogo. Tem cenas que ele nem mostra os zumbis, ele só mostra o zumbi do jogo. Então tem a personagem atirando e o zumbi do jogo tomando tiro. Isto é, obviamente ele tá economizando, ele não tinha mais zumbi pra colocar lá, então tem que colocar a cena do jogo. E tem uma coisa que é brilhante. Eles têm os personagens no filme e tal, e quando eles morrem, a gente tem um efeitinho especial, né, deles morrendo. O personagem, ele gira, porque ele adora uma câmera, com essa câmera girando e mostrando em 360 graus o que tá acontecendo, que é um dos efeitos mais bizarros que eu já vi na minha vida, mas ele faz bastante no filme, e a tela começa a sangrar, né, como se fosse um game over de um jogo, né, eu nem sei se no House of the Dead é assim de fato, mas enfim, é uma referência aos games. Só que o problema é que eu não sei se aquilo tinha um orçamento muito grande pra fazer, ou então se ele simplesmente esqueceu ou cortou no final, porque ele faz pra dois personagens e os outros que vão morrer durante o filme, ele esquece, ele caga pra esse efeito que ele começou, ele não faz mais. Eu falo, caralho, cadê o efeito dos caras morrendo? Agora que eu gostei e me apeguei, você não quer mais fazer? E o pior é que a questão dos frames também é uma bosta, que sei lá, às vezes a menina olha e fala, olha, uma mexerica, com um corte com um frame de tiroteio. Aí o cara, putz, e agora, o que a gente vai fazer? Ah, vamos tomar outra cerveja, com o frame de uma machadada na cabeça do zumbi. Cara, é bizarro. Na história, os zumbis aparecem na ilha lá, tal, começam a atacar o pessoal, e esse grupo em especial, eles querem voltar, né? Então eles voltam pro barco lá, com o capitão, e o capitão, ele é brilhante também, né? Porque ele faz um contrabando e ele esconde as coisas dele na Ilha da Morte, né? Uhum. Contrabando de arma, que é muito propício pra situação, né? Ótimo. Ainda bem, né? Que pelo menos isso. E nisso tem uma policial que vai atrás dele também. Ela chega pra ajudar também, então. Só que essa sequência deles voltando pro navio é genial, velho. Tem uma parte que o cara... Ele tem a brilhante ideia de ir nadando pro barco, né? Não, peraí, tem mais que isso. Na verdade, essa cena se inicia com o quê? O capitão no barco brisando, aí começa, vem um zumbi, aí ele atira. Vem outro zumbi, ele atira. Vem 15 zumbis, ele atira. Já é complicado, porque acho que em nenhum momento eles chegam pra parar e pensar, olha, a água tem infestado zumbi, eu vou pegar meu barco, eu vou sair daqui, né? Vou pra outro lugar. Não, ele ficou parado atirando. Obviamente ele vai morrer, né? Que os zumbis invadem o barco. Quando os jovens chegam, que eles começam a gritar, meu Deus, não sei o que lá, por um motivo aleatório, vendo que a água está cheia de zumbis, pula pra nadar na direção do barco, onde o capitão já está morto, provavelmente, só pra ir e voltar. Exatamente, isso que eu não entendi, cara. Se não fosse pior, ele foi e voltou. E se não fosse pior, a Capitã América lá, aquela japonesa vestida de bandeira dos Estados Unidos, pula também. Ela é dançarina da cega. Mas sabe o que faz menos sentido que tudo isso? Os zumbis nadam. E nadam pra caralho, eles são atletas olímpicos. Eles nadam, eles usam armas machadinhas, armas de fogo, facas. Eles chutam, eles fazem acrobacia. Os caras são ginastas, velho. Que zumbis fodas desse House of the Dead, velho. Por isso que eles não conseguem. O zumbi cuspiu ácido na cara do maluco. E eles copiam. Não, isso aí, eles são zumbis evoluídos, né? Tá nítido, né? Com esses elementos. São mais fodas. É outro nível de zumbi. E a gente tem uma cena de batalha. Essa daí é épica, hein? Que ela realmente ela demora, sei lá, uns 20 minutos do filme, essa cena de batalha. Porque ela repete as cenas, tipo, a gente tem 10 minutos, aí depois dos outros 10 minutos são as mesmas cenas, iguais. Realmente, o Wellbow, ele teve a pachorra de imitar as cenas do filme. Colocou duas vezes, acho que talvez ele tinha um tempo mínimo de filme pra colocar, ele foi imitando as cenas. Cara, e são cenas que ele fala, porra, agora eu vou usar todo o meu arsenal de efeitos especiais. Aí ele usa. Só que, assim, não fica muito legal, né? Cara, é muito bom, porque os caras são tipo moleques que foram pra uma rave e eles viram tipo soldados de elite, né? Eles atiram muito bem. Não, o tiozinho, o capitão lá do barco, ele mostra as armas, os caras pegam tipo um rifle e aprendem a atirar do nada, sabe? Mano, é genial, velho. E outra coisa engraçada, como o Vinícius falou, quando o personagem morre, tem aquela 360 com a tela ficando vermelha. Só que nessa cena também tem a apresentação dos caras com as armas, dando 360. Sim, foi... e mostrando o personagem. Só que eu reparei que tem os personagens que não condiz muito. Tem tipo, sei lá, uma mina com a 12 na mão, aí na cena dela rodando ela com a pistola, a arma é Transformer também? Cara, é tosco demais, cara. Não, essa cena, disparadamente, é a pior do filme em nível de tosqueira e nível de dar risada. Porque eu ia alto com esse filme, com essa cena, velho. Porque cada frame era um pior que o outro, velho. Puta que pariu. O que eu não me lembro, eles estavam querendo ir pra casa, pra uma casa lá que tinha na ilha, né? Mas eles iam lá pra quê? Pra ficar escondido, simplesmente. E esperar melhorar a situação pra ir embora. Eles vão pro local onde tem mais acúmulo de zumbis pra se esconder. Na verdade, é a casa dos zumbis, porque na primeira parte do filme a gente tinha visto que a mocinha tinha ido naquela casa se esconder e os zumbis estavam lá tomando chá. Então tipo, era a residência deles. Eles não estavam lá naquela hora, mas era a casa deles. Eles estavam voltando, por isso tem aquela cena de 20 minutos. É a House, é a House of the Dead. Olha, é ali, olha, casa deles. Essa tava na nossa cara e a gente não viu, hein, cara. Olha, que impressionante. E o vilão, a maquiagem também dele tá perfeita, né, cara? Ótimo. Aí eu não entendi a história do vilão. Ele era um padre. Mais ou menos. Ele era um padre. Ele comprou uma macumba pra dominar a vida após a morte e é isso. E aí ele matou um capitão que tava levando alguma coisa assim. Sei lá, não entendi também. Ele tava preso por algum motivo. Só que aí ele descobriu uma forma de viver pra sempre, né? De ter uma vida eterna. Aí ele falou: ah, você pode. Aí ele falou assim: ah, foda-se, vocês podem me matar aqui, ou posso. Eu me mato, mas eu vou viver mesmo, vocês vão morrer, então se dane. Aí ele se mata e ele consegue usar partes do corpo de outras pessoas, ou trazer outras pessoas à vida de acordo com uma ciência que ele criou e viver pra sempre naquela ilha. E vai vivendo. Então todo mundo que chega naquela ilha, ele tenta ficar parte do corpo ou então alguma coisa pra que ele continue vivendo. Cara, que história boa, né? É outro nível de roteiro, né? Vocês não estão acostumados com esse tipo de cinema. É muito avançado. Não é pra qualquer um, cara. Não é pra qualquer um. E a batalha final também não é pra qualquer um. Caraca, o zumbi que luta esgrima, velho. Puta que pariu. Não, e não só o zumbi. A menina que nunca tinha pegado uma espada na vida, ela sabe usar a espada perfeitamente. Exatamente. Isso é uma cena que eu também falei, meu Deus. Pior que é verdade, né? Cara, se você parar pra pensar, todos desenvolveram poderes mutantes da noite pro dia, cara. Acho que tinha alguma coisa na cerveja que deu poderes especiais pra ele. Porque a bandeira americana aprendeu a lutar, tá aí xixuando do nada, só pra poder comer 360. Mas acho que, na verdade, todo mundo morreu, né? Ficou só o protagonista e a menininha lá, que luta esgrima. Só, né? Só, sobraram os dois, um casalzinho. Um que já estava na ilha e a outra que chegou posteriormente. Foram os únicos dois que sobreviveram ao House of the Dead. E os espectadores que assistiram esse filme também são sobreviventes, viu? Porque não é pra qualquer um. Eu queria entender como é que ela sobreviveu depois do cara ter cravado a espada no meio do peito dela, mas... Então, eu também não vi. Eu acho que o cara deve ter cravado só a pontinha, né? Não, tipo, só a pontinha. Não chegou no coração. Então tá bom. Mas ela sobreviveu, irmão. Às vezes tem uma explicação no House of the Dead 2, né? Que nunca saiu do papel. Saiu. Não sei porquê. Tem, não tem o House of the Dead 2. Tem? Tem o filme, eu acho que tem sim. Caramba, esse cara, ele deve ter algum... A produtora é dele? Porque ele consegue fazer os dois filmes? Porque só pode ser isso. Cara, eu falei. Lei de incentivo à cultura na Alemanha, cara. Eu falei as notas e orçamento do House of the Dead? Não. Não. Então vamos lá. House of the Dead, ele foi lançado em 2003, é que nem a gente falou. Ele gastava 12 milhões de dólares pra fazer esse filme. Caralho, que tem na cabeça de dar 12 milhões de dólares pro cara fazer um filme desse? O cara chegou com a ideia antes do filme ser feito, né? E o cara aprovou essa ideia e deixou ele fazer o filme. É impressionante. E o filme rendeu 13 milhões de dólares. Ele se pagou ainda. Vai saber Deus como, mas se pagou. E no Rotten ele tem 3% de média de crítica e 9% da audiência. Então a audiência não gostou muito do filme. E no IMDb ele tem nota 2 de 10. Nossa. Então você já tem um pouquinho da situação do que House of the Dead é. O House of the Dead, eu vou dizer que é um filme trash. Eu posso dizer que ele já se enquadra no nível de filme trash. Talvez por esse motivo, em 2005, nós tivemos a sequência House of the Dead 2. Aê, teve sequência? Esse eu vou tentar assistir, hein? 2005. Caramba, deve ser genial. Agora, vamos fazer um jogo rápido? Qual desses filmes é o pior, na nossa humilde opinião? Ivaldo. O pior? Alone in the Dark. Everton. House of the Dead. Cara, eu vou dizer que, pra mim, o pior é o Alone in the Dark. Porque ele não chega... Ele é engraçado em alguns momentos, mas ele é muito ruim. Em todos os sentidos. O House of the Dead, pelo menos, me arrancou boas risadas. Sim. Então, por isso que eu vou guardar ele ali num cantinho. Eu selecionei mas o ele Alone in the Dark, porque até agora o senhor de um cara mora. É um filme bizarro. Então, vamos fechar aqui essa lista de cagada ensaiada de filmes baseados em jogos de terror. Mais uma vez, a gente comprovou, porque em dois cagadas ensaiadas a gente tem 10 filmes, né? Então, os games, eles não são bem representados no cinema, infelizmente, né? Puta que pariu, que coisa triste, né? Uma fonte tão rica pra roteiros e histórias boas, né? E as pessoas simplesmente não acertam, velho. Mas também, eles botam na mão do Will Paul também, né, cara? Isso que é o quê, né, cara? Isso que eu tava falando, eles estão falando na mão das pessoas erradas, só pode ser isso. Então, vamos fechar aqui. Se você, ouvinte do Nerd Patriarca, gostou de algum desses filmes, ou então tem outro filme baseado em jogo de terror que você acha muito ruim, que merecia ter entrado aqui, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse as nossas redes sociais, tá lá a página no Facebook, /Nerd Patriarca. Siga a gente no Twitter, @Nerd Patriarca. Entre no site www.nerdpatriarca.com.br, lá tem todos os nossos casts. Pode assinar o nosso feed por lá. A gente tem matérias, informações. Sempre tem outras redes sociais, Instagram, Tumblr. Você pode achar a gente lá também pelo site. E domingo que vem a gente tá de volta, certo? É. E se por algum motivo vocês souberem a história e a lógica do Cinema The Dark, manda pra gente por e-mail, por favor. Isso que eu mais espero, por favor. E outra, pode mandar um e-mail pra gente. Você, por que a franquia Resident Evil é boa? Só me manda esse e-mail que eu quero entender a opinião de vocês, certo? Valeu, galera. Até a próxima. Falou, galera. Game over, fucker.